Se eu não tenho amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tenho amor, eu nada sou, Senhor. O amor é compreensivo, o amor é serviçal, o amor não há inveja, o amor não busca o mal. Yeah.